Eu nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha. O tempo todo sonhando, a tua pica na minha. O teu rostinho bonito, um jeito diferentão de olhar no olho da gente e de criar confusão. O teu andar malandrinho, o meu cabelo em pé, o teu cheirinho gostoso, a minha vida de ré. Você me dando uma bola e eu perdido na escola, essa fissura no ar. Parece que eu tô correndo sem vontade de andar. Mundo todo na crença que tudo isso vai parar e a gente continua.